fish tails. Cansei da sua cara e do que você fala. Desculpa, mas não tenho tempo pra ouvir. Eu já não sei o que tu tá fazendo aqui. Não se manda, anda, nem é bom de cama. Fala, fala, fala, mas na hora H. Já tô em outra, solta, com as amiga louca. Se não entendeu, eu vou explicar. Não deixem te dizer o que deve fazer. Cê vai lembrar de mim. Uma boa menina faz assim, vem. Seu jogo acabou e o baile começou. Cê vai lembrar de mim. Uma boa menina faz assim. Assim. Assim. Uma boa menina faz assim. Hey. Uma boa menina rebola assim, quica, quica assim, senta assim.